راجل هون و هاري إلوي أهري ميلو هي هامين عشان سيبي بوتاهي Se liga que não há lei, se liga que não há rei. Eu não me curvarei, a outro Deus não servirei. Supremo e poderoso, só há um Deus de Israel. Procure ser fiel, assim como foi Daniel. Derrota da maioria, falta de sabedoria. Caminha pro fogo eterno com a sua idolatria. Seguir a Jesus Cristo é não viver em vão. Dinheiro, boneco de gesso não garante a salvação. Criaram outra Bíblia, isto é realidade. Profetas de Araque distorcendo a verdade. Mentira, falsidade, quem conhece a palavra já sabe. Divisão, religião, condenação da humanidade. Meu Deus não se limita, é o autor da vida. Quem é contra a sua palavra sofrerá a sua justiça. Não seja enganado, abra os olhos se quiser, ou saiba que do contra nada vale a sua fé. Chama-se covarinha outro que veio à terra pra roubar, matar e destruir. Também pode curar e te dar o que você pedir. Não deixe se enganar, adquira conhecimento. Somente o Santo Espírito pode te dar o discernimento. Não acredita? Lamento, permaneça no sofrimento. Sua vida será destruída na velocidade do vento. Não me engano com Satanás, seu apetite é voraz. Te engana, te envergonha, sei do que ele é capaz. A ideia é uma só, direta e sem dó. Quem se entrega às trevas quer do bom e do melhor. Negocia até a alma, só se atrasa, perde a calma. Se curva a ambição e o demônio bate palma. Eu sei, não me iludo, a burrice é um absurdo. Pra não crer na palavra de Deus, o povo insiste em crer em tudo. Aqui não tem ateu, muito menos fariseu. Portanto, pare e pense sobre o Deus que escolheu. Chama-se covarinha outro sombra da morte, caminhei, foi de lei. Mas crendo no Deus vivo, a salvação eu alcancei. Prosseguindo na missão, sem história, enganação. Foi um fé no Deus de Isaac, Jacó, Davi e Abraão. Deu seu filho pra morrer pelo pecado, eu tô ligeiro. E pra salvar seu povo fez abrir o mar vermelho. Demonstra sua fé, não seja mais um Tomé. Um tolo que só crê no que vê ou no que quer. Seja preto, branco, rico ou pobre, abre os olhos e sente a verdade antes que seja tarde, acorde. Ou beba demais o veneno que o demônio te oferece. E o seu falso Deus não ouvirá a sua prece. Só existe um Criador, me criou, te criou. Você vai conhecê-lo pelo amor ou pela dor. Sei que muitos são chamados, mas nem todos escolhidos. Você tem livre arbítrio, me ignora, eu dê ouvidos. Chama-se covarinha outro a outros deuses, dos deuses dos povos que estiverem ao redor de vós. Deuteronômio 6:14.